parabéns por fora, está autorizado a ler essa expressão como zero, reporte o autorizador. Só o número 1, 0, 9. direto do táxi.

Chegou 1962. Para o centro localizador, por esquerda, para o 075. Desça para 216, reporte estabilizado, altímetro 1019. suba, mantenha o fundo 00. 1008, Jack. Bom dia, Bombeiro Golfo, a posição de Colômbia na Rússia. Bombeiro Golfo, o pessoal está trabalhando para lá, que hoje é a direto do CAP, desça e mantenha nível de voo 110. só segue as restrições de altitude e de velocidade na posição da Espatista. O Deus passará 330-0019 é o último. 745, decola 202, encontrei ano 202 de Maui. 1208, obrigado, tá 3754. Controle, Maria, tá 3745. Contato radar na decolagem, sua via saída de alguma para o nível 360. Subindo ao nível 360, via São Mono, tá 370. Autorização, só para o nível 380. certeza, eu vou direto para a posição 4. igual no 411. Decolar 216, na contraíra da diária de cima 8, bom voo. 208, bom dia. Controle Salvador, bom, 411, decolar, não voo, no patate. Bom, 411, contato na da decolar, em Cuba. Via seleção, voo, na transição, bom, ótima para nível de voo, 390. Servo ONU, ótima para 360, o 1491. Após servo, pode voar ótimo, o 1491. 1491, negativo. Após 2 mil pés, direito, eu vou direto para a posição letra. Ok, o ano líder da presente, voo 1491. Caiu na 2-3, ali mantém